Saudações, amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados aqui na Esotérica FM, a emissora especializada na música da nova era e sempre trazendo para vocês a boa música e também muita sabedoria para a sua alma, meus amigos. Está entrando no ar, meus amigos, mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está sempre aqui com vocês, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, trazendo para vocês as nossas análises, os nossos comentários sobre os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E como sempre, meus amigos, convidamos a todos para nós fazermos uma vibração, para realmente entrarmos no espírito que motiva esse programa, que é nos aprofundarmos nas temáticas do espírito humano, do nosso ser mais profundo. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando nos sentar tranquilamente, mantendo a nossa coluna ereta, cruzando os braços e as pernas para que a energia flua tranquilamente. Vamos procurar relaxar todas as tensões do nosso corpo, soltando o peso dos nossos ombros, dos nossos braços, das pernas, liberando as tensões na nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. E assim fazendo, meus amigos e minhas amigas, nós apaziguamos e relaxamos o nosso corpo físico. Em seguida, vamos fazer o mesmo com o nosso corpo emocional, procurando respirar lenta e profundamente. Vamos procurar apaziguar as nossas emoções, observando cada inspiração e cada expiração. Em seguida, meus amigos, vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia, e vamos procurar focalizar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco, esse órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo vibrando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma alvorada da mais alva luz branca, surgindo, iluminando o nosso corpo. A partir do nosso coração, que essa luz cintile, iluminando cada um e todos os nossos órgãos, que eles sejam harmonizados e curados, que essa luz se expanda além do nosso corpo, pela nossa aura, encontrando a sua fonte universal. E nesse momento, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o que diz as palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. paz. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Também nossos queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, agradecemos muitíssimo a participação, a audiência de vocês, meus amigos, para esse programa que realmente visa levar até vocês o aprofundamento, os comentários sobre o que há de melhor dentro desta grande seara, meus amigos, da espiritualidade humana, dos conhecimentos esotéricos, teosóficos, ocultistas, realmente todo o fenômeno da espiritualidade humana. Nós, com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, meus amigos, nós estamos aqui para levar até vocês esse tipo de análise, esse tipo de aprofundamento. E que os nossos comentários sejam uma humilde contribuição, meus amigos, para as grandes obras que nós pretendemos abordar aqui. Na semana passada, na última sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de encerrar aqui a série, meus amigos, que nós fizemos sobre o livro Aos Pés do Mestre, de Alcione, que foi Jiddu Krishnamurti. Com muita satisfação, nós fizemos esses programas. E no dia de hoje, nesta segunda-feira, nós teremos a oportunidade de começar com vocês mais uma série, meus amigos. E nós chegamos desta feita, meus amigos, a monumental obra de Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, meus amigos. Nós vamos estudar, através do seu livro A Chave para a Teosofia, ou em outras traduções, A Chave da Teosofia, mas é esse livro que nós iremos estudar nos próximos programas, nos próximos dias, meus amigos, nos utilizando desse texto para, da mesma forma que Blavatsky imaginou esse livro e o projetou, para trazermos para vocês realmente um aprofundamento e uma popularização, meus amigos, do que vem a ser a teosofia. Blavatsky foi realmente uma prolífica escritora que trouxe obras realmente monumentais, verdadeiras cadeias, né, de montanhas de escritos, meus amigos, que muitas vezes são praticamente impenetráveis, inescaláveis, e o estudante do oculto, do esoterismo, tem que ter muito cuidado ao tentar realmente escalar estes altos picos, meus amigos, sem ainda ter se preparado, sem ainda ter adquirido o equipamento, meus amigos, adequado para esse tipo de alpinismo intelectual, que é tentar abordar, escalar, se aprofundar em livros como Ise Sem Véu, que em português foi publicado em 4 volumes, ou então em A Doutrina Secreta, em 6 volumes. Realmente são obras monumentais. E com o intuito, meus amigos, de tornar mais acessível a sua literatura, Blavatsky, e nós vamos falar no dia de hoje um pouco sobre a sua biografia, porque obviamente que a obra é totalmente inextricável, é totalmente impossível de se tratar uma obra desse tipo sem falar da biografia do seu autor. E Blavatsky escreveu A Chave para a Teosofia, meus amigos, com um intuito de popularizar essas doutrinas realmente tão profundas que são uma redeclaração, meus amigos, dentro da humanidade, daqueles princípios esotéricos, aqueles princípios espirituais que há muitos e muitos milênios são vigentes no Oriente, mas que no Ocidente, meus amigos, não só pela juventude da civilização ocidental, principalmente nas Américas e pela era negra que se abateu sobre a Europa durante muitos e muitos séculos da era cristã, onde infelizmente os poderes religiosos constituídos evitavam de todas as maneiras que esses conhecimentos e essas literaturas chegassem até as pessoas. Então, um verdadeiro governo do terror, meus amigos, foi instituído pelas autoridades religiosas cristãs, né? Nós lamentamos dizer, porque nós temos um grande amor pela filosofia cristã, mas nós temos que saber separar uma coisa da outra. A beleza, a magnitude da filosofia cristã, promulgada, divulgada por Jesus e vivificada pelo Cristo cósmico, meus amigos, e pelo grande instrutor do mundo, o Senhor Maitreya, o Cristo para o Ocidente, o Maitreya para o Oriente. Essa filosofia é uma coisa, meus amigos. Agora, a política dos homens, dos religiosos, é uma coisa muito diversa e que, lamentavelmente, não seguiu os preceitos que a filosofia cristã delimita com muita clareza, meus amigos. Pois essa filosofia cristã é uma filosofia de amor, de perdão, de condescendência, de compreensão e de fraternidade. E jamais uma filosofia de terror, de ignorância, de perseguição, de tortura, de guerra e de morte, que lamentavelmente muitas e muitas gerações de clérigos cristãos, meus amigos, tanto católicos quanto protestantes, fizeram realmente com que a humanidade sofresse desse absurdo, meus amigos, que é tentar impedir que o conhecimento espiritual, que sempre esteve presente no Oriente, iluminasse as mentes e os corações dos homens, meus amigos. Então, Blavatsky é uma pessoa, meus amigos, por falta de um melhor termo para descrevê-la, porque muitos escritores a compararam a uma verdadeira esfinge, meus amigos. Aquela esfinge da literatura que, ao se deparar com a pessoa, soltava aquela máxima, né? Decifra-me ou devoro-te. Porque Blavatsky era realmente um profundo enigma. Muitos a tinham como a representante aqui na Terra de um poder divino, como se ela fosse realmente uma força da natureza, tamanho o poder dos seus argumentos, a vastidão da sua cultura, dos seus conhecimentos e principalmente a candura do seu coração e principalmente, meus amigos, a completamente inabalável, meus amigos, total entrega que ela tinha para esse sentimento de compaixão para a humanidade, meus amigos. Porque isso realmente é que é a marca do verdadeiro espiritualista, meus amigos. A compaixão por todos os seres. E no caso de Blavatsky, a sua compaixão pela ignorância espiritual da humanidade, a quem ela e os seus instrutores, os verdadeiros mestres da grande fraternidade branca, sempre chamaram de a grande órfã, meus amigos. Então Blavatsky tinha esse amor tão profundo que nós estudamos detidamente aqui, ao acompanharmos o texto de Aos Pés do Mestre, Blavatsky tinha essa marca, meus amigos. A marca da compaixão inabalável, meus amigos. Em que dentro do ser humano existe a sua natureza espiritual. E que cada um de nós deve ser livre, meus amigos, para buscar o despertar dessa chispa divina através daquela religião, daquela filosofia, daquele meio, daquela yoga, qualquer que seja o meio, o método que o ser humano escolha, meus amigos. Ela sempre defendeu que o ser humano deve ser livre para escolher e que o ser humano não tem realmente condições ou a liberdade, meus amigos, que ele tem a nível pessoal. O ser humano não deve ter a liberdade de impor nada sobre ninguém com relação a assuntos espirituais, porque esse assunto, meus amigos, é de foro extremamente íntimo. Mas há sempre aquelas pessoas, né, que não querem realmente que haja um aprofundamento, que dizem que há assuntos, meus amigos, que não se discutem, né? Que não deve se discutir política, não deve se discutir sobre esse, sobre aquele assunto, e principalmente não deve se discutir sobre religião, sobre espiritualidade. Mas o que Blavatsky fazia não era discutir, meus amigos, mas sim trazer abundantes argumentos, meus amigos, para comprovar a grande unidade da espiritualidade humana e como todas as grandes tradições espirituais do nosso planeta têm uma raiz comum, meus amigos, e tem realmente uma base que faz com que nós consigamos antever, meus amigos, que existe realmente uma unidade e uma grande síntese, meus amigos, dos caminhos espirituais que Blavatsky, que os mestres de sabedoria chamaram de teosofia, meus amigos, e que vai ser, obviamente, o objetivo aqui dessa nossa série, nós dividirmos esse assunto em todos os seus segmentos, meus amigos, e expormos para vocês a profundidade da filosofia teosófica, a quem Blavatsky, obviamente, que é a sua figura máxima, pois antes de Blavatsky, da verdadeira redeclaração da teosofia que ela fez, não se tinha uma visão nítida, uma visão concreta, uma visão embasada do que viria a ser isso. Apesar de haverem muitos e muitos grupos esotéricos, mas até o advento, meus amigos, nós temos que dizer, de Blavatsky, não havia uma visão coerente sobre as visões orientais e o que isso implica para a nossa evolução. Mas vamos falar um pouco da biografia de Blavatsky, meus amigos, aqui no texto de Edmundo Cardilho, que nos fala o seguinte sobre Blavatsky. Uma requintada aptidão literária foi a principal herança de Helena Petrovna Fadeff von Blavatsky. Nascida em 1831, Madame Blavatsky, como hoje é mundialmente conhecida, pertencia à mais nobre linhagem da aristocracia russa. Isso não impedia que ela abandonasse o conforto dos palácios para conhecer de perto a aventura espiritual e material dos homens. Depois de receber uma aprimorada educação musical e linguística, ela casou-se com o general Nicéforo von Blavatsky. Isso com apenas a idade de 17 anos, temos que acrescentar aqui. Blavatsky, que era governador da província russa de Erivan e que era muito mais velho do que ela. O casamento viria a durar apenas alguns meses. Após a separação, Madame Blavatsky foi morar em Constantinopla. E a partir desse ponto ela pôde visitar quase todos os países da Ásia Menor, estudando seus costumes e suas práticas religiosas. Em 1851, completamente sem dinheiro, fixou-se em Londres, passando a lecionar piano para sobreviver. Com apenas 20 anos de idade, ela já era completamente emancipada da família e não tinha condições de regressar à sua pátria. Na capital inglesa, ela frequentou sessões espíritas, onde conheceu o célebre médium Douglas Home e fez parte de alguns círculos revolucionários. A influência desses contatos com a política revolucionária, meus amigos, da Europa, se manifestaria de maneira acentuada, pois em 1856 ela se afiliou à Associação Carbonária Jovem Europa, a convite de Mazzini. Mais tarde, Madame Blavatsky lutaria ao lado de Garibaldi em Viterbo, na Itália, né? E depois em Mentana, onde recebeu tantos ferimentos que foi dada como morta no campo de batalha. Porém, em 1870, Blavatsky reaparece no Cairo, onde funda uma sociedade espírita cuja propaganda era feita por um órgão denominado Revista Espiritualista do Cairo. Pouco tempo depois, desiludida com as fraudes observadas, ela abandona a prática do espiritismo. Em meados de 1873, Madame Blavatsky resolveu partir para os Estados Unidos. Essa viagem seria decisiva para sua atividade futura, pois em Nova York ela conheceria o coronel Henry Steele Olcott, recém-chegado da Guerra Civil norte-americana e que dividia seu tempo entre as lojas maçônicas e os centros espíritas. Essa amizade representou a consolidação definitiva de seus planos no terreno espiritualista. Assim, um ano depois, em fins de 1875, eles fundariam a Sociedade Teosófica. Essa missão, ou seja, a fundação da Sociedade Teosófica, fora sugerida a Blavatsky aos 20 anos de idade, quando ainda residia na Inglaterra. Conta-se ainda que nessa época ela conheceu um dos membros da embaixada do Nepal, que lá estava, né? Que ele surgira várias vezes em suas primeiras visões espirituais quando ainda era criança. Não resta dúvida que Blavatsky era dotada de faculdades parapsicológicas que se manifestariam durante toda a sua vida até a hora de sua morte. Esse embaixador nepalês deveria ser, provavelmente, um daqueles iluminados da Ásia Central descritos pela escritora Van der Nielen em seu livro Nos Templos do Himalaia. São seres devotados à causa da espiritualidade e capazes de inspirar os caminhos da metafísica oriental. Esses iluminados despertam faculdades latentes na alma, revelando ao discípulo ou eleito de sua proteção a mais alta sabedoria. E aí vale o comentário, meus amigos, que esse embaixador do Nepal, que foi mencionado aqui no texto, na verdade era aquele que hoje é também mundialmente conhecido, meus amigos, o Mestre Moria, meus amigos. Aquele grande chefe do primeiro raio da Fraternidade Branca, que muitas pessoas não sabem, mas ele era o grande ser na área política, meus amigos, da Índia, no norte da Índia e Nepal. Ele era, na verdade, o Marajá da região norte da Índia, aquela região que hoje é chamada o Rajput, né? Que hoje está, inclusive, muito conflituosa lá na Índia. Mas esse mestre era o personagem, meus amigos, que aparecia nas visões de Blavatsky desde a sua infância, porque com ele, Blavatsky tinha uma relação, obviamente, espiritual, que retrocede a encarnações passadas, meus amigos. Então ela com 20 anos, estando em Londres, ela viu passar à sua frente essa comitiva que fez inclusive um desfile público na capital inglesa, e ela então tomou um susto justamente ao verificar que ali estava aquela figura que ela tantas vezes vira com os olhos da mente, estava à sua frente, e ela fez menção de ir até ele, mas esse mestre fez um sinal para que ela não viesse e posteriormente marcou um encontro com ela no Hyde Park de Londres, meus amigos. E no dia seguinte, então, Blavatsky reencontrou fisicamente com aquele mestre ao qual ela estivera com ele durante muitas e muitas encarnações anteriores. E ali o mestre explicou que ela fazia parte também da fraternidade, que ela teria que desenvolver, se ela assim o aceitasse, o cumprimento, meus amigos, de uma grande missão. A missão de trazer mais uma vez os conhecimentos orientais, a grande visão, a grande síntese, meus amigos, que o esoterismo oriental tem para a evolução humana, que ela deveria ser o arauto para, uma vez mais, que essa verdade fosse divulgada aqui no Ocidente. Disse a ela também que isso não seria fácil, que muitos sacrifícios estariam envolvidos, mas Blavatsky sequer pestanejou, meus amigos, em realmente concordar com o mestre. E primeiramente, meus amigos, ela deveria ir até o Tibete, até o Nepal, que naquela época realmente era uma coisa extremamente difícil, para que ela inicialmente fosse uma vez mais treinada, meus amigos, por esses mestres. E Blavatsky, que já era uma quanto mais viajante, nos anos seguintes tentou por várias vezes chegar até esse recôndito ponto do Nepal, meus amigos, aonde existe realmente a filosofia pura do Oriente, principalmente dentro daquela visão esotérica do budismo. E ali, travestida de homem, meus amigos, vestida como um homem, ela conseguiu perfurar os bloqueios, meus amigos, que impediam que estrangeiros chegassem até aqueles mosteiros. E lá chegando, ela foi reconhecida, não pelo que ela dizia, meus amigos, mas sim pela sua vibração, pelas suas credenciais espirituais. E ela teve a oportunidade, então, meus amigos, de estar lá por um bom tempo, por um bom período, mais do que 2 anos, com certeza, sendo treinada pelo mestre Moria, pelo mestre Kutumi, para que ela pudesse ter realmente a possibilidade de ser aquela que viria até o Ocidente transmitir a visão que os mestres desejavam que uma vez mais chegasse ao Ocidente. Porque desde a época do Buda, meus amigos, em que dentro da humanidade alguém atingiu a mais sublime das iniciações, aquele verdadeiro atingimento da liberação total, o supremo nirvana, meus amigos, ficou exatamente esse compromisso de que a cada século, meus amigos, algum mensageiro da fraternidade branca viria ao Ocidente trazer uma vez mais essa filosofia e redeclará-la para esse mundo quase que selvagem, meus amigos, extremamente materialista e sensacionalista onde nós vivemos. E a Blavatsky, que nós devemos, meus amigos, os nossos cumprimentos, as nossas saudações, as nossas homenagens, meus amigos, porque ela deu a sua vida, a fortuna, os seus bens e a sua saúde, meus amigos, em prol dessa causa da teosofia, em prol da causa espiritual da humanidade. Durante muitos e muitos meses e anos, meus amigos, ela se debruçou sobre o papel e com aquela, né, caneta, bico de pena, meus amigos, molhado na tinta. Ela escreveu milhares e milhares de páginas, meus amigos, que até hoje são publicadas, porque ali realmente nós temos uma revelação, meus amigos. Os livros de Blavatsky não são apenas contos, meus amigos, nem romances, mas ali existe realmente um caudaloso conhecimento, meus amigos, que só pode ser proveniente realmente de uma revelação espiritual e de uma conexão que ela tinha com os verdadeiros mestres. E é sobre isso que nós vamos estar tratando nessa nossa série, mas nós vamos fazer um intervalo agora, no nosso primeiro bloco, para nós retomarmos aqui algo da biografia da Blavatsky, para que nós continuemos o início, meus amigos, dessa nova série aqui do programa Lux Esotérica, tratando com vocês o livro A Chave para a Teosofia. Vocês vão ficar agora, como sempre, com o convite da loja esotérica virtual. Aqueles de vocês que querem e puderem nos auxiliar, meus amigos, nos auxiliem, nos ajudem com as suas contribuições para que esse programa tenha condições materiais, meus amigos, porque espirituais nós sabemos que nós temos condições de levar para vocês. Mas a sua participação aqui, patrocinando esse canal, esse programa, essa nossa iniciativa, é sempre muito bem-vindo. Vamos ao intervalo, meus amigos. Daqui a pouco nós voltamos aqui com a programação da Esotérica FM e o programa Lux Esotérica dessa noite. Até já! E voltamos, amigos e amigas ouvintes, aqui com o programa Lux Esotérica dessa segunda-feira. Estamos transmitindo ao vivo para vocês aqui nessa noite chuvosa aqui na cidade de São Paulo. 21 horas e 38 minutos é o horário oficial do Brasil. E agradecemos muitíssimo o prestígio da audiência, meus amigos, de vocês que estão ao vivo aqui conectados comigo nesta egrégora de estudos, meus amigos espirituais. Realmente é uma satisfação, uma alegria tê-los aqui conosco, e agradecemos também a audiência de vocês que estão nos ouvindo nas gravações, que podem ser acessadas aqui através do menu da rádio em Lux Esotérica ou na seção de áudio da loja esotérica virtual, a Levir, em www.levir.com.br. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, os nossos antigos associados, novos associados, e a você, meu amigo, minha amiga, que está se associando agora, muitíssimo obrigado pelo apoio. Também gostaríamos de relembrá-los que temos aí uma promoção dos 3 CD-ROMs Lux Esotérica que foram ao ar no ano passado: O Lado Oculto das Coisas, O Caibalion e Os Ensinamentos Esotéricos de Jesus. Estão à disposição de vocês, meus amigos, os 3 CD-ROMs praticamente pelo preço de 1. Vocês compram um, levam 3 para casa, uma promoção que está aqui no site da rádio e também lá na loja esotérica virtual. Aproveitem e, ao mesmo tempo, nos auxiliem, meus amigos, a manter este canal de luz aberto para benefício, para a elevação da qualidade de vida e a espiritualidade de todos vocês, meus amigos. E o programa Lux Esotérica, meus amigos, está entrando no dia de hoje, nessa nova fase, essa nova série de estudos que nós vamos fazer, tratando aqui do livro A Chave para a Teosofia, e vamos continuar aqui os nossos comentários sobre a biografia, meus amigos, de Helena Petrovna Blavatsky, essa magnífica escritora, aquela que reintroduziu o ocultismo oriental, a teosofia no Ocidente, principalmente a partir de 1875, quando ela, juntamente com outras 16 pessoas, com mais 15 pessoas, aliás, fundou, meus amigos, na cidade de Nova York, a Sociedade Teosófica. E com relação ainda ao mestre Mora, meus amigos, que esteve materialmente, fisicamente, meus amigos, o mestre Mora não é um fantasma que está flutuando por aí, meus amigos. Ele é uma pessoa, é alguém que já esteve no nosso nível humano, mas até hoje mantém um corpo físico, e ele realmente tem uma atividade muito intensa. E segundo nós sabemos, ele se encontra atualmente no mesmo corpo, meus amigos, daquela época que ele encontrou Blavatsky, em 1800 e bolinha lá, quase 150 anos atrás. Porque os mestres chegam a passar até 400 anos no mesmo corpo, meus amigos. Então vamos aqui, retornando aqui ao texto da biografia de Blavatsky. O nosso autor aqui dessa biografia, o Edmundo Cardilho, nos diz o seguinte: esse embaixador do Nepal deve ter sido o guia espiritual de Blavatsky quando ela publicou, em 1877, sua obra Ísis Sem Véu, em 4 volumes, que revolucionaria alguns setores das culturas americana e europeia, demonstrando categoricamente os postulados ocultistas, ao mesmo tempo que criticava os conceitos materialistas e atacava o imperialismo jesuítico. A certeza de que um guia espiritual nos vem do fato de Blavatsky, na referida obra, ter feito citações de 1.400 livros que lhe eram desconhecidos e até ignorados. Esse fato foi cautelosamente investigado pelo crítico inglês William Emmett Coleman, seguindo as informações de um escritor familiarizado nesse campo de investigações fenomênicas. Isso foi citado, meus amigos, essa profusão de citações bibliográficas de livros que Blavatsky não tinha em mãos, meus amigos. Ela escreveu Ísis Sem Véu e A Doutrina Secreta, tendo na sua biblioteca alguns poucos livros, a maioria deles dicionários, porque ela era russa e, obviamente, para se escrever textos tão extensos, às vezes ela tinha dúvidas com relação às palavras, e era isso que realmente ela consultava. No mais, o seu mestre, e não só o mestre Mora, meus amigos, mas muitos outros mestres da Fraternidade Branca, se aproveitaram desse grande canal de comunicação espiritual que era Blavatsky, que permitia que os mestres mostrassem na sua mente as informações que ela deveria então transformar em texto e a sua própria maneira transmitir ao mundo, meus amigos. Então ela fez a citação de 1.400 livros, de muitos livros inclusive que ela jamais teve em mãos, que os mestres muitas vezes mostravam a ela na luz astral, e foi constatado que algumas vezes ela citava corretamente o título do livro, mas citava de uma forma incorreta as páginas que ela transcrevia, porque ela via os números dessas páginas no astral de uma forma invertida ou embaralhada. Isso também foi constatado. Isso também foi publicado no livro de Jacques Bergier, Os Livros Malditos, que foi publicado em 1972 pela editora Emus. Mas Madame Blavatsky era uma personalidade autodeterminante. Combatia no ideal e humilde junto à figura dos mestres. Ela fazia jus ao mérito de estranhas e belas comunicações com um mundo bem diverso desse que se acha ligado, principalmente em sua época, filosoficamente dominada pelo positivismo, aos 5 sentidos humanos. Evidentemente, ela acabaria provocando contra si o ódio clerical, católico e anglicano, que naquela época andava de mãos dadas com a política europeia, eminentemente colonizadora. Tudo isso era fortalecido pela intransigência da filosofia materialista e pelo orgulho de um cientificismo que se julgava insuperável. Foi assim que o século XIX desembocou no século XX, com solene mediocridade. No ano de 1901, o Bureau francês de invenções fechava suas portas, porque, segundo eles, tudo já havia sido descoberto. Vejam só que situação, meus amigos. Então Blavatsky sofreu campanha ferrenha dos inimigos de sua doutrina, difamações violentas, ataques à mão armada e até um sinistro provocado a bordo do navio em que ela viajava para o Oriente. Sabe-se que no ano de 1870, ao atravessar o canal de Suez, explodiu a embarcação onde a maior parte dos viajantes foi reduzida a poeira tão fina que nem se achou mais vestígio de seus corpos. Bergier cita isso no mesmo livro. Desse ataque, Madame Blavatsky escapou miraculosamente. Várias frentes decidiram lutar contra a fundadora da Sociedade Teosófica. Ora o governo inglês e, consequentemente, a política do vice-rei da Índia, ora os missionários protestantes, sem falar nos católicos e jesuítas principalmente. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas, sediadas em Londres, tinha na pessoa de Hodgson, vigoroso panfletista, um caluniador de Blavatsky. Porém, E.S. Dutt provou a integridade moral da acusada, bem como a honestidade de seus propósitos. Dutt provou ainda a existência de uma conspiração muito bem organizada para destruí-la. Logo no início de nosso século, o século XX, né? Nós já estamos no século XXI, surgem ainda duas obras contrárias ao valor da fundadora da Sociedade Teosófica, né? Publicadas por José Vasconcelos com Estúdios Indostânicos e também René Guénon com o Teosofismo, a história de uma pseudo-religião, que foram publicados respectivamente em 1923 e 1929. Essas acusações, porém, iriam se arrebentar como vidro de uma garrafa contra o rochedo impassível da evidência. Basta ler as respostas de G.R. Mead, também de J. Hanson e também Kingsland, vários escritores, meus amigos, que defenderam Madame Blavatsky, e principalmente a documentada e volumosa obra de Mário Rosso de Luna, esse grande ocultista, que escreveu sobre Blavatsky um livro chamado Helena Petrovna Blavatsky, uma mártir do século XIX. São estudos criteriosos, desapaixonados, que convergem unanimemente à consagração de uma consciente missionária da teosofia, da qual ela foi pioneira no Ocidente. São testemunhos de vários matizes que desmentem as acusações e restabelecem a verdade. E realmente o que defende Madame Blavatsky, meus amigos, é essa magnitude das suas obras, né? Pois em 1877 ela publicou Ise Sem Véu em 4 volumes, A Doutrina Secreta, que tem como subtítulo A Síntese da Filosofia, da Ciência e a Religião, em 6 volumes. Em 1888, O Glossário Teosófico, com 18 mil verbetes. E em 1890, A Voz do Silêncio. Ainda antes, em 1889, As Narrações Ocultistas. Também nesse ano, de 1890, Pelas Grutas e Selva do Hindustão. E finalmente, A Chave para a Teosofia, que é o livro que nós vamos estudar no ano de sua morte, em 1891. Então, meus amigos, esse livro que nós vamos tratar, A Chave para a Teosofia, ele não é a síntese dos diversos livros de Blavatsky e pode ser realmente compreendido como uma apresentação da teosofia para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão realmente tentando, né, penetrar, meus amigos, esses recônditos conceitos que Blavatsky tenta trazer aqui para o Ocidente, meus amigos, né? Então, a teosofia, meus amigos, ela não é apenas uma doutrina intelectual, porque teosofia, como nós vamos ver nesse estudo, que é a sabedoria divina, ela é muito mais um estado de consciência, meus amigos. Um estado de consciência que é atingido pelos grandes poetas, pelos grandes místicos, pelos grandes ocultistas, os grandes santos e iluminados. Então, o que evoca, meus amigos, a obra de Blavatsky e A Chave para a Teosofia também é assim, é a nossa intuição. E é por isso que o Berto Rodden, meus amigos, um grande pensador que viveu aqui no Brasil durante muitos e muitos anos, né? Nasceu no Brasil, viveu aqui, escreveu certa feita sobre Blavatsky, sobre essa visão intuicional das coisas, meus amigos. Para que o homem seja capaz de ver e se conscientizar da realidade metafísica em todas as coisas físicas, ele deve isolar-se por longo tempo na pura metafísica, até que o último resquício do físico desapareça no horizonte do seu consciente e ele permaneça sozinho e desnudo no seu cosmo consciente, sentindo em si o grande uno, longe de todo verso. Mas é precisamente aqui que está o tremendo problema para quase todos os homens do Ocidente, que em geral têm 100% de consciência física e 0% de consciência metafísica. Esse peso morto tem milhares de anos na raça humana e alguns decênios em cada indivíduo. Neutralizar esse peso morto é um problema de árdua solução. Isso está publicado no livro Sabedoria, de Roberto Rodden. Então, meus amigos, A Chave da Teosofia é, portanto, uma tentativa de tornar a metafísica acessível ao postulante habituado a tatear outros caminhos. Entretanto, mesmo vencendo as primeiras etapas de sua tarefa, não convém lançar-se imediatamente nos 6 volumes da Doutrina Secreta. Isso porque essa gigantesca obra não foi elaborada de acordo com o método expositivo adequado à nossa mentalidade ocidental. Pelo contrário, fruto de uma intuição direta, esse livro parece mais um jogo intelectual de proposições abstratas e concretas, ora consequentes, ora autônomas, que rompem o equilíbrio e o arranjo da pesquisa. Quanto a isso, Mário Rosso de Luna, o maior defensor de Blavatsky, seu discípulo mais fiel e criterioso biógrafo, fez a seguinte apreciação com relação à Doutrina Secreta e à obra de Blavatsky. Esse edifício ciclópico do saber arcaico é um monumento prodigioso, mas ao mesmo tempo desordenado e confuso. Não vamos entrar na controvérsia de que assim tenha sido feito deliberadamente, como parece deduzir-se até das frases de certos tópicos, e com o objetivo de estimular o estudante sincero, afastando outros sim os leitores possuídos de mera frivolidade científica. Mas a verdade é que a tarefa de tais estudantes diante desses complicados volumes, é seguido não raro de desalento, só comparável ao do bom católico, simplesmente motivo ao manusear a Bíblia. E, por razões evidentes, a Sociedade Teosófica da França achou oportuna a publicação de um volume que fosse o meio termo entre os rudimentos de A Chave da Teosofia e a Altitude de A Doutrina Secreta. Então, em 1923, surgiu um livro chamado Breviário da Doutrina Secreta, mas que já no prefácio advertia: aí se encontra, de alguma maneira, a essência da doutrina arcaica, obtida não pelo exame do texto, mas por eliminação de parágrafos considerados menos importantes. E A Chave da Teosofia não oferece prêmios à curiosidade, porque esta é a tangente que resvala na sabedoria. Também não ilumina a mente, porque não é um sol de conhecimento, mas dá ao estudioso a oportunidade de empolgar-se menos com a tecnocracia dominante e orientar-se a si mesmo no melhor sentido de sua humanização. A Chave da Teosofia não é uma escola que leve um homem ao caminho da liberação, pois essa só é alcançada de dentro para fora de nós mesmos. Preferimos ver nela uma convocação de fora para dentro, para despertar em nosso coração o primado do Espírito. A Chave da Teosofia poderá ser um passo, e já teria cumprido sua missão, que nos aproxime das portas da eternidade, meus amigos. É essa a introdução, meus amigos, que nós fazemos a esse magnífico livro e a obra de Helena Blavatsky, que nós sempre estaremos retornando aqui nesse programa, meus amigos. A Chave da Teosofia vai ser o primeiro, e realmente vai ser um prazer estar aqui com vocês, pois o livro A Chave para a Teosofia é um livro de perguntas e respostas, meus amigos. E é praticamente um talk show com Madame Blavatsky, como que ela convocou certas pessoas, às vezes amigas, às vezes não tão amigas, para redigir as perguntas que estão nesse livro, e que ela, a primeira e a grande teósofa moderna, vem então responder, meus amigos, com muita propriedade de conhecimento, com muito espírito, meus amigos, crítico, e principalmente, meus amigos, com muita sabedoria no coração. É isso que é a marca dessa mulher valente, essa leonina, meus amigos, que enfrentou a tudo e a todos, e, como nós dissemos, ofertou no altar da espiritualidade tudo que ela possuía, meus amigos, a sua saúde, a sua riqueza, o seu tempo, o seu trabalho, a sua devoção e, principalmente, meus amigos, os anos e anos de dedicação para que nós, meus amigos, vislumbrássemos o caminho da autodescoberta, o caminho do autoconhecimento, o caminho até chegarmos uma vez mais aos mestres, meus amigos, porque Blavatsky era uma discípula, uma iniciada da Grande Fraternidade Branca, e hoje em dia, meus amigos, nos dias atuais, ela também é um mestre da Grande Fraternidade. Então, uma vez mais, fica aqui protestado, meus amigos, as nossas homenagens a Blavatsky, e se alguém que está aí me ouvindo, que nós sabemos que nós somos ouvidos por muitas pessoas, que muitas delas nós conhecemos, muitas delas nós ainda vamos conhecer, mas há entre a nossa audiência aqueles que ainda duvidam, meus amigos, do grande respeito e da grande importância que Madame Blavatsky tem para a minha pessoa e para todos os teósofos do Brasil e do mundo, meus amigos. A nossa homenagem realmente é sincera E se paira alguma dúvida com relação a isso, meus amigos, apaguem, deletem, apertem a tecla delete aí dos seus teclados, porque Blavatsky, meus amigos, hoje em dia é a minha mestra, é juntamente com outros mestres da Fraternidade Branca, aqueles que jogam, que lançam luz sobre o meu caminho, e aqueles que vêm junto comigo, e aqueles que seguem também os caminhos da teosofia, tem em Blavatsky e em outros escritores, também iniciados, também discípulos da Fraternidade Branca, como guias verdadeiros, meus amigos, e honestos. Porque podem falar o que quiser de Blavatsky, meus amigos, mas em todos os seus livros, meus amigos, em todas as páginas de sua obra, jamais vocês vão encontrar qualquer menção, qualquer pedido, qualquer realmente petição para que o seu leitor infringisse as leis morais, principalmente da sua consciência, as leis do seu país. Jamais Blavatsky pediu ou ensinou para que a pessoa publicasse alguma coisa que fosse imoral ou ilegal, meus amigos. Ela sempre trouxe críticas, sempre realmente atacou, como é próprio de todo espírito filosófico, dentro da sua grande musculatura intelectual, aquele status quo, meus amigos, de pessoas que, munidas do poder secular, do poder religioso, do poder com relação às escolas, às faculdades e tudo mais, esse status quo que prefere, meus amigos, se fechar naqueles antigos métodos de pensamento, naqueles antigos dogmas, e não se abrem jamais, meus amigos, para o novo, apesar da novidade que Blavatsky veio trazer não ser nada novo. Porque essa luz que vem do Oriente, meus amigos, sempre esteve presente nos luminares do Oriente. Fomos nós, meus amigos, os ocidentais, é que demos as costas para isso. Fomos nós, meus amigos, clérigos e pensadores ocidentais, é que enterramos nas masmorras, juntamente com aquelas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, queimadas, trucidadas pela Inquisição. Esses livros foram jogados fora, queimados, e lamentavelmente até a menção a esses livros, a esses conhecimentos, era proibida, era vetada. Então, se hoje em dia ainda, meus amigos, tem religiosos, tem pessoas que não vivem a modernidade e que colocam ainda nos dias de hoje no seu Index Librorum Prohibitorum, como fazia a Igreja Católica Romana naqueles tempos nada áureos da Inquisição, meus amigos, hoje em dia tem pessoas que proíbem os seus adeptos, os seus aderentes a lerem Blavatsky, a lerem obras ocultistas, a saberem sobre astrologia, sobre numerologia, porque essas pessoas usam, meus amigos, seus cargos espirituais para conter, meus amigos, as expectativas de autoconhecimento das pessoas, porque eles têm medo, meus amigos, medo que as pessoas descubram novas informações, novas perspectivas e alcem voos para novos campos do conhecimento, para novas perspectivas. Mas esse programa está aqui, meus amigos, humildemente, assim como Blavatsky o fez, nós estamos aqui fazendo o mesmo, com as nossas limitações, mas com muita coragem, com muita disposição, para também trazermos essas ideias, para que vocês fiquem sabendo ou que relembrem toda essa cadeia de informações que nós chamamos de teosofia e que é, na verdade, o sumário, meus amigos, do ocultismo, do esoterismo oriental. Então está inaugurada, meus amigos, essa nova série aqui no programa Lux Esotérica. E a partir de amanhã nós vamos começar a tratar aqui das perguntas e respostas que formam o corpo de conhecimentos de A Chave para a Teosofia, na pena dessa realmente grande mestra que é atualmente Helena Petrovna Blavatsky e essa alma imortal que está dentro de seu coração. Vamos encerrar esse programa de hoje fazendo a nossa última vibração, fechando os nossos olhos, uma vez mais, sintonizando os nossos corações. Vamos nele visualizar, uma vez mais, a joia da nossa chispa divina brilhando no centro dos nossos corações. Que essa luz brilhe dentro de nós e se lance em nosso caminho, iluminando o nosso progresso e a nossa caminhada espiritual. Nesse momento, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Nossos queridos amigos, irmãos, irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Muitíssimo obrigado pela presença, audiência de vocês. E retornaremos amanhã aqui com a nova série de estudos do programa Lux Esotérica, abordando o livro A Chave para a Teosofia. Fiquem na bênção de Deus, tenham um ótimo descanso, uma boa noite. E esperamos ser abençoados com muita saúde, com muita paz de espírito, muito entusiasmo para continuar com vocês amanhã e nas próximas ocasiões os nossos estudos aqui no programa Lux Esotérica. E então agora a programação da Esotérica FM prossegue com interatividade musical com vocês, meus amigos, trazendo toda a nossa discoteca à disposição de vocês 24 horas por dia, trazendo para vocês muito boa música e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma. Um fraterno abraço para todos meus amigos, até amanhã em mais uma edição do programa Lux Esotérica.